adorar-te, ó Senhor, cantar louvores ao teu nome. De manhã tua benignidade, à noite a tua fidelidade. Sobre cordas e harpa eu exalto as tuas obras. Quão grandes são, Senhor, profundos são os teus pensamentos. Tu és o Altíssimo para sempre. Teus inimigos, Senhor, perecerão, mas eu exalto o meu poder. Em ti, minha rocha, eu confiarei, e em ti, Senhor, sempre cantarei. O justo floresce como palmeira, crescendo firme como cedro. Plantados na casa do Senhor, frutificando em teu amor. Na velhice ainda darão frutos, viçosos florescentes, para anunciar que tu és reto. E em ti não há injustiça. Tu és o Altíssimo para sempre. Teus inimigos, Senhor, perecerão, mas eu exalto o meu poder. Em ti, minha rocha, eu confiarei, e em ti, Senhor, sempre cantarei. Alegria nos teus feitos, exulto em tuas mãos. A ti, Senhor, eu clamo, em ti minha esperança está. Tu és o Altíssimo para sempre. Teus inimigos, Senhor, perecerão, mas eu exalto o meu poder. Guitarra, piano, 72 BPM.